Jesus, oh Lord, adorado nos céus, desejado entre as nações, entronizado em meu coração, Jesus, Jesus, oh. Adorado nos céus, desejado entre as nações, entronizado em meu coração, Jesus, Jesus.